Para Senhor. Eu já tava mesmo decidido a abandonar o curso. Nunca foi minha praia usar terno e gravata. Me desculpe, pro pai, essa decepção, mas preciso seguir meu coração. Eu me apaixonei na menina da caminhonete vermelha, de calça jeans e botina, jeito de menina roceira, esse cabelo preto. Ai, ai, ai, meu pai, nasci foi pra ser fazendeiro. Eu tô apaixonado na veterinária. Ela é o quê? Juri, eu sou a goiabada. Ela é a tampa e eu sou a panela. Pode apostar, eu vou casar com ela. Eu tô apaixonado na veterinária. Ela é o quê? Juri, eu sou a goiabada. Então é isso. Pra encerrar nossa conversa, eu vou morar na roça, te dar uns netos e cuidar dela. Ei, veterinária, vem de mim, trem. Assim, ó. Eu me apaixonei na menina da caminhonete vermelha, de calça jeans e botina, jeito de menina ao ser esse cabelo preto. Ai, ai, ai, meu pai, nasci foi pra ser fazendeiro. Eu tô apaixonado na veterinária. Ela é o quê? Juí, eu sou a goiabada. Ela é a tampa e eu sou a panela. Pode apostar, eu vou casar com ela. Eu tô apaixonado na veterinária. Ela é o quê? Juí, eu sou a goiabada. Então é isso. Pra encerrar nossa conversa, eu vou morar na roça, te dar uns netos e cuidar dela. Então é isso. Pra encerrar nossa conversa, eu vou morar na roça, te dar uns netos e cuidar dela.